Então nós vamos falar hoje sobre educar é um ato de amor. Vários educadores que passaram pelas várias eras do dia, né? Eles falaram com o mesmo sentido, só que talvez com palavras diferentes. Existiu lá um tal de professor Pestalozzi, se não me engano ele era francês, já lá no início do século, final do século XIX, início do século XX, ele já tinha ideias totalmente diferentes sobre a questão da educação. Ele, inclusive, criava escolas onde a educação era um ato de amor. Existiu também um francês, se não me engano, Piaget. Ele, talvez não com essas palavras, mas ele dizia assim, um grande pedagogo também, filósofo, sociólogo. O cara estudou a vida inteira, principalmente a questão pedagógica. Ele também dizia que, talvez com outras palavras, né, que educar é um ato de amor. Existiu um outro cara fenomenal aqui no Brasil, Paulo Freire. Esse sim falou com essas palavras. Educar é um ato de amor. Ele dizia assim, você quando está dando aula para o professor daquelas épocas, né, hoje já é diferente, você tem que ter o seu aluno e considerá-lo seu filho amado. Você tem que considerar sua filha e seu filho o teu aluno. O teu aluno ou a tua aluna, não importa quanto seja na sala de aula, vocês têm que considerar, falava para os professores, tem que considerar eles como se fossem filhos de vocês, o filho amado de vocês. Dar tudo de vocês para a educação e o conhecimento dessas crianças. É claro que ele falou isso muitos anos atrás, quando realmente existiam escolas que realmente participavam sim, da educação de uma criança ou de um jovem adolescente. Isso é coisa de 45, 50, 60 anos atrás. Eu lembro que quando eu frequentava a escola era uma escola católica, né? Porque aqui tinha a escola São José, das irmãs da congregação do São José, e elas davam aulas. Então, do primeiro ano até o quinto ano, naquela época do primário, a gente tinha aula com as freiras e com outras professoras. Mas elas nos educavam. Eu tenho muita saudade disso. A educação que eu recebi dentro de uma escola. Nós aprendimos a educação, fora aquela que meu pai e minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios, minhas tias nos davam em casa. Agora, vamos voltar para hoje, né? Eu também sonhei no passado, né? Hoje, como é que estamos? Educar numa escola, será que é um ato de amor? Eu digo a verdade. Eu admiro muitos professores, a maioria deles, todos eles eu admiro. Pode ser que tenha algum que não mereça, pode ser que tenha algum que talvez não tenha a vocação de ser professor, mas todos eles teriam essa vontade de fazer da questão de educar, de passar o conhecimento, fazer dessa educação, fazer através de um ato de amor. Mas será que hoje ele está conseguindo isso? Com tantas dificuldades dentro de uma sala de aula, com tanta falta de professores, com tantas salas, eu não estou falando de Flores da Cunha, estou falando aqui do Rio Grande do Sul, nem estou falando do Brasil, e nem no Nordeste, né? Estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, mas estamos praticamente quase na metade do ano e faltam professores. Como é que está a questão do conhecimento dessas crianças, desses alunos? Esses dias saiu um índice mais baixo de de nota, parece, de conhecimentos gerais, conhecimentos de matemática, português e essas coisas aí, o Rio Grande do Sul estava como sendo o de menor índice de aproveitamento. Por quê? Ora, quantos anos faz que não se investe em educação aqui no Estado, gente? Olha os outros países que investiram em educação há 30 anos atrás. 25, 30, 35 anos atrás. Países que estavam lá na lona. Países que estavam lá super decadentes. Investiram na educação da criança, do jovem, adolescente, do adulto. Olha onde é que eles estão hoje. Ultrapassaram o Brasil em todas as questões. Monetária, educacional, industrial, agropecuária. Por quê? Em 25 anos, tu muda um Brasil, tu muda um país, através da educação. E hoje, o nosso Brasil, eles estão tirando verba, estão tirando recursos da educação, porque o Brasil está quebrado. Mas aonde eles deviam retirar recursos? Não é da educação, Jesus Cristo, que eu fico nervoso quando falo nisso. Mas, Senhor Jesus Cristo, tirar recursos da educação? Não, eles vão tirar recursos da educação para pôr aonde? Na segurança, nas cadeias, nos presídios? Aonde? Nos deputados, nos senadores, para aguentar o salário deles? Enorme lá os salários de 40, 50, 60 mil reais? Jesus Cristo! Será que não tem ninguém que enxerga isso? Será que nós merecemos, nós tivemos tanto, fizemos tanto em nossas outras vidas, para termos que viver aqui no Brasil e ver todas essas atrocidades? Eu fico falando por mim e aqueles que estão aqui no meu lado também, que acho que até eles são revoltados. Porque geralmente se investe na educação primeiro, depois, bom, depois segurança, tá, tudo bem. Mas educação? É tudo, Jesus. Uma criança que vem lá dos 3, 4, 5 anos, vem com uma boa educação, um bom conhecimento, ela vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Quando ela é 25 anos, 26, ela se forma. Ela está, veja a montoeira dessas crianças, digamos assim, o país inteiro dessas crianças aí. Como que elas transformariam o país, meu Deus do céu? Vocês viram aquelas pessoas que tiveram essa oportunidade e elas estão lá dentro do Lava Jato, estão lá dentro do Ministério Público, eles estão lá dentro sendo juízes, sendo procuradores, e são aqueles que não aceitam barganha. Eles tiveram a oportunidade e hoje eles estão lá. Talvez seja isso, seja Senhor Jesus, o início. Talvez seja esse o início de uma reviravolta no nosso país e em outros países que talvez vivem a mesma situação. Porque quando aparece na televisão, né, aqueles jovens lá, eles não têm mais do que 24, 25 anos, no máximo 28 anos. Jovens que se percebem que são honestos, são trabalhadores que vieram de uma família constituída, que vieram através da moral e da ética permanecer aí no cargo de juiz, de procurador da justiça, de Ministério Público, de mais outras, como é que é, situações em que eles estão aí, estão trabalhando. E está acontecendo tudo isso. Graças a eles a gente está vendo alguma coisa de podre. Porque antes a gente não enxergava nada, gente. Agora, as últimas notícias que eu fiquei abismado, que foi essa de, pelo amor de Deus, sem querer falar política aqui, não quero fazer nem apologia e nem crítica, pelo amor de Deus, longe disso. Mas nós não podemos, de forma alguma, tirar recursos da educação, de pesquisa. Aí hoje assisti no Jornal Nacional, Jornal do Almoço, acho, e foram retirados mais não sei quantos milhões, não sei quantas universidades ficaram sem recursos para questão de pesquisa, isso e aquilo. Eu fiquei triste. Eu fico triste. E realmente eu fico triste porque eu estou vendo assim que a gente depositou uma confiança muito grande, né, em várias pessoas. E nós não estamos vendo nada. Apenas tirando recursos da educação. Se estamos no caminho certo, bom, retirar recursos da educação nunca é o caminho certo. Mas é contingenciamente, ele falou. Até disse com um repórter se o cara não sabia o que era contingência. Tinha que estudar de novo. Contingenciamento de verba. Então fica esse o meu desabafo hoje aqui. Obrigado.